no Recife. Teu 2231, né? Assim que eu tiver uma resposta do mesmo, eu entro em contato. Tá ok, obrigado. 2231. Boa noite, meu nome passa Sierra Vitor 372, trem baixado e travado, pista vista. Pouso autorizado 90, vento 0902, nós, gol 1869, pista úmida. Gente, gol 1869, pouso autorizado, pista 10. Juliette Serra Tava, frequência livre, boa tarde. Excelente, aguarde decolagem, Juliette Quebequil. Para o táxi, o gol no 169, 5186, aborto, 3 horas e 30 de autonomia, até na Galeão. Confio no COB? 186. Livre táxi até o ponto de espera da 10, via Pátio Ninja, no ponto de espera Torre, 1895, ajuste no 095, gol no 169. Gente, Ninja, ponto de espera 10, 2895, gol no 169. Para pushback e acionamento, 3145 no 02. Espera ajuste da altimetria 10 para 5. Gol 1869, 50, livra na última, 211. Livra na última, 211, gol 1869. Escreve aquilo, decolado aos 50, 208. Grato, bom trabalho, gerente, escreve aquilo. Puxa, né, na 1, aguarda, minha 355, número 2 no setor. Controle, vou matando o Juliette Quebequilo. Passando o Juliette Quebequilo, controle Salvador. Mantenha condições mais um no meu pé no corredor. Achei a gente altimetrão no 0 no 5. Quebequilo, vou mandar passando para o da barra. Solo Salvador, boa tarde, boa noite, 69, viu? Juliette Quebequilo, Charlie 182. Está agora aproximadamente uma milha do farol de Itapuã, passando 700 pés em extensão 1 no meu pé. Ah, Juliette. Alfa, chamará a gente lá, Juliette, boa noite, 69. Tem 3145, Portão 2, autorizado, chama táxi. Livro, 3, 1, 4. Outro Alfa, Sierra 65. Agora, posição 12 horas a 5 milhas do farol do Itapuã. Ciente, Quebec Kilo, mas não tá visual ainda com o tráfego. Campeão número 10, direto Quebec Kilo. O tráfego agora está passando 600 pés para 500 pés. Ciente, Quebec Kilo, mantendo no meu pé. Operação visual com medo. Controle Salvador, Guardião 09. Oi. Autorização, Campinas 347. A Guardião 09 já de retorno. Nós solicitamos aí, se for possível, fazer uma mudança aí de regra e fazer um retorno aí, aproximação por esse método, se possível. Passaria 2231. Tá certo, plano de voo simplificado? É, nós fizemos aí pelo acordo operacional. Pode assumir aí pelo acordo operacional. A Guardião 09, helicóptero da Polícia Militar. Passando a aeronave homologada no instrumento? Positivo. É o Charlie 145. Guardião 09, suba para 3 mil pés, altímetro 1015. Acendendo a 3 mil pés, altímetro 1015, Guardião 09. Guardião 09, aguarde o contato no radar, suba para 3 mil pés, comprou a UIS. Pro UIS, Guardião 09. Arrumei até o Juliette Serra, agora a torre 118, decimal 95. Brasília. Gente. O Juliette Serra, torre 118, decimal 95. Azul 4206, cheque trem, autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, 02 nós. Trem checado, livre pouso, 4206. Taxi do CAN 3145, Campinas 320, 178 a bordo. Uno 169, decolar 255, controle 120, destino 8, bom voo. 208, obrigado, boa tarde, bom voo. 169. 95, CAN 3145. Voo 8169, aproximada Juliette. Juliette, portão 7. Juliette, portão 7, voo 869. Tamo ótimo. Para o nível de voo 360. É um ótimo 360, no 169. Direita 17, hotel Juliette Serra. Guardião 09, contato radar, 8 milhas, nordeste de Salvador. Subo para 3, não faz altímetro 10 no 5. Guardião 09, acendendo a 3 no 3, altímetro 10 no 5, 7. A 6210 está autorizada a final do procedimento LS-7810, desça para 2 no pés, altímetro 10 no 5, reporte estabilizado. 10-52 no pés, reportará estabilizado, 6210. Alfa Red para livre da restrição vertical em ITAP, Washington 6210. Livre da restrição em ITAP 6210. 7, direita, 1211. 1211. Batendo Zé de Quebec Kilo, frequência livre para a nação com os tráfegos locais bombosos. Alfa 206, boa tarde. Alfa chama antes da Juliette. Alfa chama antes da Autorizado, chama táxi, passarei 2231. Tem 09 para a correção de deriva, vou olhar para 290. Proa 290, guardião 09. Essa limite será voa nessa proa por 10 milha. Roda 0 milha, guardião 09. Hotel Juliette Serra, sala 59, libera na ótica, estacionar frequência livre, boa tarde. Torre UTA 3145, com espera da 10, pronto. 3145, boa, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento variável, 3 nós. Alinhe e decola da 10, UTA 3145. Confirmando 118 Galeão 520. Direita via Índia, até o ponto de espera da 10. O ponto de espera chama pronto, 11895, ajuste na 095, bom voo 6355. Direita ainda, 4206, ingresso Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, 4206. Guardião 01, boa tarde, prossiga. 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. 25, 133, 25, 169, boa tarde, obrigado. Comandante Valdeir Almeida. 7, Guardião 01, autorizado o acionamento e chama para decolagem. Autorizado o voo local Salvador, Salvador. Então, 01 no vento, 110 graus, 04 nós, autorizado a decolagem, comprou a sul, reporta fora do solo. 015. 3145, decolada 02, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, comandante, está 3145. No 0, no 5. 355, ali, mantenha no 0. No 0, no 5, com a retração para final do procedimento LS, e curva esquerda para o 210, limite localizador. 310, limite do localizador, guardião 09. 3145, auxiliar de Valeda. Exato, direto Leda, outra 3145. Leda, 3145. 6210, estabilizado ele. Nove, formação Tango em curso, autorizado Salvador Campinas, via Pedro Luno 0, por base, segue conforme, nível 340, decola agenda 10, curva direita, Dael Leda Motiva. Transponder 5107, controle 120, decimal 8. Último voo, decolada 04. 04, 7, antes controle 120, decimal 8, grato 01. 07, controle 3019, 19. 120, decimal 8. 120, decimal 8, azul 6909. Correto, o azul 6909, após a passagem do ATR, a retaguarda autorizado, posto no 03, chama ataque. Para o colega, é que eu preciso chamar ataque, azul 6909. Se mantém condições do ar, 500 pernas além do litoral, afirma entrando no 095, guardião 01. 01. Guardião 09 para acertar o curso do localizador, esquerda para o 145, está autorizado a final do procedimento LS, que foi pista no 0. Guardião 01, autorizado guardião 09 para o localizador, esquerda para o 140, reporte estabilizado. 140, reporte estabilizado, guardião 09. Salvador, o Xanair 6314, puxa acionamento, portão 62. Portão 62, autorizado, chama ataque 6314. Autorizado, chama ataque 6314. M355, decolado 205, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, né? 355, obrigado, boa tarde. M355, o contato radar na decolagem, tudo para o nível de voo 360 na saída da El Transição Módulo. A da El Módulo é 360, 6355 hoje. Visibilidade voa da El, o 6355? Está direto no Eduardo, né, M355. Estou de Leda, 6355. Xané 6210, solo 06, direita 1211. Charta 3190, informação Tango. 3190, está iniciando a identificação, deixa eu ver a chegada a Mário para o nível de voo 050, ajuste de altímetro no 050. Verão preto. Confirmando 076 a bordo. 76 a bordo. Estamos agora a torre 118.95. 118.9, grato, boa tarde. 95. Torre 1885 azul, internacional. Guardião 09, continua a aproximação. Reporta para pouso na 17, ajuste no 015. Guardião 09, copiou? Positivo, a nossa intenção é finalizar aqui a aproximação e arremeter para a posição final na 17, arremeter e curvar à esquerda. Gente, o Guardião 09 reporta iniciando a arremetida. Reportará iniciando a arremetida, Guardião 09. Passada 2231, no decolado 08, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa, 2231. Para o táxi, o Oxanea 6314, POV, ET-584, Dona Viet, 3 horas e 20 minutos, Alviana, Salvador. Senhor, boa tarde, azul 6919, próximo ponto de espera da 190 e pronto. 6919, vou manter um ponto de espera. Ponto de espera, azul 6919. Voador, passaria 2231, boa tarde. Passarei 2231, boa tarde, contato radar na decolagem, suporo nesse voo 160 via saída Momo, transição Batap. 160 via Momo, transição Batap, 2231, tá livre das restrições de 3000 então? Bom, para o 4621. 2231, está livre da restrição vertical na saída Momo. 160, livre da restrição, 2231. São 3145, chamador, o centro Recife, 125.1, alterne 133.25. 251-3325, TAN 3145, boa tarde. Boa tarde. Guardião 01 no controle. 01 na operação oficial, vai para o seu controle, vai para o 1 no meu pés, está autorizado o Guardião 01. Altímetro no 015. 01. Arremeteu o Guardião 09. Guardião 09, arremetendo 1-1, curva à esquerda, reporta final 1-7. Passará na final 1-7, Guardião 09. Tempo de espera 2-9-9-9, 9-9-9, ali mantém 1-0. 19, vento variável 8 nós, altura 0, decolagem 1 0. Decolagem 1 0, 19, 1 9. Até condições iguais, Altíssimo Salvador no 015, Papá Romeu Romeu Bravo, vai fazer o cruzamento entre o marcador externo e a posição duna. O Papá Romeu Romeu Romeu Bravo. Sete, Bravo. Sete, Guardião 09. Tango, prossiga. Deixa a minha 314, ponte espera da 0, próximo da decolagem. É, 314, boa, ali mantém no 0. Ali mantém, cabeceira no 0, deixa a minha 314. Qual horário? Uno 930. Se for 1930, já está vencido. Mantém escudo, eu vou falar com a IES, então, porque eu não tenho plano de sistema. 09, falou 14, segue ótimo, estaciona na frequência livre, boa. A possibilidade de coordenar a junta recíproca pro do destino de Barreiras? Obrigado, 3190, está autorizado a final do procedimento LS que foi 10, desceu para 2 e um pé. Altímetro 1015, reporte estabilizado. Mantém autorizado ILS da pista 10, descendo 2000, 3190, 1015. Canal 6355, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterne 133, décima 25. 251, alterna 335, 635, já, né? Obrigado. Controle, boa tarde, azul 6919, cruzando 2000 tempo. Azul 6919, contato radar na decolagem, supra nível 340 via saída da EL, transição Motiva. Sobe 340 via da EL, Motiva, azul 6919. Passarei 2231, está autorizado da presente no Direto Barreiras. Direto Barreiras da presente, muito obrigado, 2231. Passa na radial 0240 até 30 milhas, acende ao nível 060, voo local Salvador-Salvador, decolando da pista 17, primeira curva à direita, saída Coral, controle 1208, torre 1895, transponder 0260. Transponder 0260. Confirma o tipo de equipamento e velocidade. Gente, livre acionamento para o táxi, chama 11895. Confirma a POV. Põe o pátio 5. Bate, ciente. Chama a torre pro táxi. Para o controle. Puxa, né? 6314. É, 6314. Contato radar na decolagem. Supra no mesmo 340. Via saída, MOM, transição, Nenim. 340, MOM, Nenim. Eu chamei a 6314. Essa Bravo, frequência livre. Controle 1208, aciona 5141. Ok, tarde, vou no centro 3490 para 160, informação Tango. 345, controle Salvador. Sendo identificação, dessa vez chegada bom. Para o nível de voo 050, ajuste o altímetro no 0 no fundo. Dia bom, 050, nível de navio de negativo. Estando autorizado acionamentos, posição autorizado táxi, chama na interseção, ajuste no 015. É 3190, chama agora a torre 118, decimal 95. 118, decimal 95, tá 3190. Salvador, boa tarde, 3190, final do ILS 10. 3190, boa noite, check trem, autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus, 0,108. Baixada travada, autorizado pouso 10, 3190. Boa noite, 69, Brasília, pronto, cópia. Boa noite, 69, autorizado Brasília, 360, Uppers 117, decola da 10, primeira curva direita, Arbor, Elefa, 1208, acena 5135. Para o centro Recife, 125, decimal 1, alterne, 133, decimal 25. Recife 251, 3325, azul, 6909. Também é 6143-14. Chama agora o centro Recife 125-45, alterne 126-45. 2545, alterno 2025, alterne 6314. São Luís 24, direita 1, 2, 1, 1. Livrando direita 1, 2, 1, 1, 3, 1, 9, 0. Azul 9543, controle Salvador. Assina identificação dessa via chegada à área para o nível de voo 070, ajuste de altímetro no 0, 1, 5. O 0 1 pergunta. Passarinho 2231, chama agora o centro Recife. 128, décima 8, alterne 135, décima 3. 7, Serra Tango, autorizado, decolar a pista. 17, vento 120 graus, 069. Para 2 amperes, altímetro no 015, reporte estabilizado. 2015, você está complicado, né? Que você ligou no negócio. O chão é 61 no 43, desça para 4 mil pés, altimetrou no 0,5. 4 mil pés agora, desça no 0,5, essa é 61 no Azul 9543 está reautorizada a descida para o nível de voo 050, reduz a velocidade 2309. 050 irá reduzir para 2309, azul 9543. Teste a tampa decolado de 27, controle 120, destino 8, um voo. Aqui 908, Juliette, para a tábua. Guardião 01 no controle. 01 na operação. Solicito autorização no controle. Solicito velocidade da Arma 9. Até depois de tela máquina. Continua a via paralela, a via paralela. A 1 no B6. A curva do controle. Está autorizado o Guardião 01, porém, quando solicitado, vai abandonar a linha da paralela. Patrulha Juliette Serra Tango. Boa tarde, contato radar na decolagem. Supa no nível de voo 060 na Seda Coral. Supa 060 na Seda Coral, Juliette Serra Tango. Azul 9543, operação para sequenciamento, curva esquerda, proa 030, limite localizador. Esquerda 030, azul localizador, azul. Fechamento correto, completa a redução 220 nós, azul 9543, desça para 4 mil pés. Altímetro no 015. Reduzindo para 220 nós, azul 9543. Puxando é 6143, está autorizado a final do procedimento LS Express 10, desceu para 2 mil pés, altímetro no 015, reporte estabilizado. Descida para 2 mil pés, no 015, reporte estabilizado, em 1.3. Agora o Guardião 01 para ficar tráfego na final de LS. Afirmativo, já aprovado sul e afastando o 01. No ILS, vou no 645. Vou no 645, uma milha para o marcador externo, completa final, chama agora a torre 118, decimal 95, tem um bom pulo. Nada está para trás, helicóptero, agora aproximando da linha do litoral, 1 no meu pé, sem interferir na aproximação. No 645 da Gol, vertical aqui do índio acerto, passando externo. O meu 645, boa noite, informo o helicóptero direita, 1.000 pés, litoral sul, cheque trem autorizado, pouso pista 1.0, vento 1.10 graus, 0.69. Tive pouso, Gol no 645 na pista 1.0. Azul 9543, completa redução 1809, desça para 3 no pé, altímetro no 015, aguardando o vetor final para acessar o localizador. Reduzindo para 1809, 3 no pé descendo, aguardando o vetor final, azul 9543. Azul 9543 para o localizador, direita para o 060, está autorizado a final do procedimento LS. Direita 060, autorizado, 953. Se eu sou autorizado, eu tenho condição de prosseguir controle de Itape. E eu estou a chegada na área a partir de Itape, da forma para usar 5 horas inicialmente. Aguarde. Azul 9543, complete direita proa 1.10, desça para 2.1, autorizado a final do procedimento LS. Direita 1.10, 3110, descendo para 2 mil pés, autorizado. X-ray azul, 9543. Papatango José de Serra Tango está autorizado para o Odissap para a chegada a Mare, a porta ideal de descida. Ok, para o Odissap, chegada a Mare, volta para a Zona do Sul, volta para a para a volta. Para 3 mil pés, altimetro 1-0 no 5, Papatango José de Serra Tango. Para 3 mil, 1-0 no 5, José de Serra Tango. Galeão 360 autorizado, upper November 857. Decola da pistão 1-0, primeira curva direita, Dael, Leda e Rumi. Controle 1208, aciona 5133. Autorizado, Galeão nível 360, upper November 857, decola da 10, com curva direita, saindo Dael, Leda, mesmo curso. Controle 1208, transponder 5133, 360201, portão 4. Só confirma Dael, Leda e Rumi. Dael, Leda e Rumi, confirmando. Correto, 04, chama pronto. Boa noite, o nome é Batista Livrando, você escuta. Bom, nome é 45, boa noite, Alfa Juliette 02. Alfa Juliette 02. Desde informação de tráfego, um helicóptero, um no pé, está à direita, seguindo no litoral sul. Agora torre 118.95, 118.95, acionado 53, grato, bom trabalho. Isso aí, muito boa, acionado 953 no localizador. 9543, boa, continua a aproximação, número 2 para pouso, ajuste no 0195. Número 2 para pouso ajustado, 10095, acionado 53. Tango Whisky, Sierra Tango, controle. Tango Whisky, Sierra Tango, controle, Salvador. Desça para o nível 050 na proa de TAP. Ajuste o altímetro no 015. Patango José de Serra Tango foi autorizado 3 mil pés. Agora está autorizado descida para 2 mil pés, altímetro 1095. É autorizado a final do procedimento LS XY 10, reporte estabilizado. Positivo, vai para o estabilizado, José Serra Tango, vai para 2 mil. Guardião 01 no controle? Na escuta. Então agora torre 118, decimal 95. Torre 18295, grato 011. A primeira curva coordena com a torre. Controle 1208, torre 11895, aciona 5105. Torre Salvador, é o guardião 01. Guardião 01, mantenha sobre o farol de Itapuã, guardando instruções. Ok, sobre o farol de Itapuã, no momento pretende realmente manter aqui em operação policial, na escuta dessa torre a 1 mil pés. Azul 9543, informo o tráfego que pousou à frente ter possivelmente colidido com um pássaro. Senhor, arremete ou segue para pouso? Azul 9543, prossegue para pouso. Gente, cheque trem, o vento 110 graus, 05 nós, autorizado pouso 09543. 9543 está com o trem baixado travado, autorizado pouso. Guardião 01, visual com o Embraer na final da 10? Afirmativo, visual com aeronaves, vamos permanecer no setor aqui, na vertical do farol de Itapuã. Gente, reporta para o retorno, guardião 01, mantendo escuta permanente. Ok, na escuta permanente. Só solicita a torre avançar mais aqui próximo ao través da 1735, na escuta permanente da torre. Gente, no momento só um tráfego aproximadamente 4 milhas de duna. Após o pouso do Embraer, autorizado a aproximar, mantendo a escuta permanente, guardião 01. Ok, na escuta permanente, sem interferir com o tráfego no setor do litoral. Autorizado, decola da 10 com curva direita, saída coral via Golf 677, controle 1208 e o transponder 5146. Procedimento correto de uma puxa. Ratango, José de Ratango, controle? Boa tarde. A intenção de pouso é a pista no 0 ou pista no 7? A intenção é completar o LOS, soltar o valor completo para o 0 com o toque remetido após a remete em grande circuito da 7 com dois toques remetidos na 7. A torre informa, pista impraticável a partir de agora devido à colisão da aeronave com pássaro. Pista no 0 está impraticável. Positivo, então vamos efetuar o procedimento até cruzar 650 pés e ingresso na base pela direita da 1-7. Entra com a patente de Serra Santos, vamos chamar agora a torre 1-8, décimo 9. 1-8-9-5, Juliette Serra Santos. Torre Salvador, Guardião 01. Azul 2715, controle Salvador, aciona a identificação. Deslocar pelo corredor Axé, 1010, direção ao farol da Barra. Gente, Guardião 01, mantém a linha do litoral aguardando transferência. Linha do litoral aguardando transferência, 1. Oi, Júlio, que você estava? Tiago, prossiga, boa noite. Boa noite, ainda 2 milhas de distância, a intenção é prosseguir ainda na aproximação final da 10 com cancelamento mais próximo na base pela direita da 17. Gente, continua a aproximação, reporta para o cancelamento, Juliette Serra Tango. Tango, vou confirmar aí se a aeronave à frente ressaltou o momento da colisão, em que posição foi? Foi na pista 10, na metade. Ah, positivo. Guardião 01, mantendo a linha do litoral, chame o controle 120, destino 8, bom voo. Litoral 108, grado 1. Patango, isso, Serra Tango, controle? Guardião 01. Serra Tango, né? Patango, isso, Serra Tango. A torre em pista no 0 praticável devido à colisão da aeronave com pássaro. Seu posto será na pista no 0 ou pista no 7? Pista no 7, passar lá em Sindra e prospecto base pela direita. Entra com a Patango, isso, Serra Tango. desça para 2000 pés, altímetro 1015, está presente, foi direto de Dunas. Direto de Dunas, 2000. Parte 101, no controle Salvador, está na escuta. O Guardião 01 no controle, mantendo 1000 pés, corredor axé. Faz 1000 pés, corredor axé, o Guardião 01.